Ipiu, ô! Ô, Ipiu! Seu Manau, o Ipiu tá aí? Já vai, Japão. Tô só me arrumando a queima. Ó, tá foda, hein, irmão? Ó, já me arrumei. Bora aí, bora aí. Ó, velho, ó. E aí, irmão, como é que tá a quebrada? Pô, tá da hora, né? Ô, vamos dar uma passada lá no Breu, acho que o Wallace tá lá, mano. Pra gente dar uma vibe na quebrada, né? É, então vamos dar um rolê na quebrada aí. Aí, Japão, cheguei, irmão. E aí, irmão, como é que tá? Cheguei, beleza? Pô. Não, levou um passeio, nem outro corre aí, falou, irmão? Tá tirando. Tô não, esquenta não. É isso aí, pô. E aí? Aí, os maloqueiros zoando nós, firmeza. E aí, como é que tu tá achando da quebrada, irmão? Mano, o vagabundo fala que na vila só tem ladrão, que tem treta, tem isso e aquilo, mas não vê o outro lado, né, mano? É, a rapaziada, o outro que lado, correria. Correria, mano, trabalho. Tem nego trabalhador aqui, né, irmão? Então é isso aí. O que, que você acha da vila? Aqui é o quê, irmão? Seja bem-vindo à Vila dos Loucos. Assembleia do vinho, cantina, cachaça, merla, maconha e cocaína. A vida aqui não é cinema, não é filme, Matrix. Rajada aqui, corta o vento, a sua vida é puro triste. Tenho certeza, El Diablo passou por aqui. No Gama Sul, Gama Leste, Norte Central, só quebra louco que predomina o rap nacional. Mais uma vez na correria, tá ligado qual é? Identidade da rua, só os parceiros de fé. O hip hop evoluiu, já não é tão marginal, que tal? Viver da noite que clareia, doce lábio da sereia. O que seria de mim? O que seria de nós? Não sendo louco, sonhador pra aliviar a voz. De alegria, informação, educação pra nossas periferias. Aqui pros loucomia,